vezes eu me calo em meio às duras provações. Eu sinto que a voz não quer sair. E mesmo assim não tem ninguém pra ouvir. Então eu me pergunto, Deus, por que estou assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. Eu me calo e Deus comigo fala. No silêncio ouço a sua voz e descanso no cuidado de Deus. Aí eu me pergunto, Deus, por que estou assim? Por este mar sem fim, eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar.